todos sabem de algo que eu só posso suspeitar, que há algo de errado e não podem me contar. Entre as frases que dizem, eu me ponho a juntar os sentidos secretos que eles querem ocultar em sorrisos sinceros e doces no olhar. Fogo no céu, o ano acabou, nada é novo pra mim. Fogo no céu, o ano acabou, nada é novo pra mim. Se escondem segredos de ordem nacional. Nela estão os espelhos, podem nos olhar bem além do nascente que começa a despontar, tingindo trajes brancos mais viva cor que arte.